Amor é. Amor é. Todos sermos amigos no mundo e amigos do ambiente. Ajudar os grandes. Cuidar. Doce. Bonito. Não pôr o lixo no mar. Ser amiga dos amigos e sempre amiga do planeta. Dar abraços. Dar um abraço à Gili, a minha cadela. Dar abraços. Sermos amigos. Ser amigo das árvores. Ser o anjinho dos pais. Brincar com os outros. Chamar querida e amizade. Amar os pais. Não tratar mal os animais e o ambiente. Ser amigo dos pais. Partilhar. Ser amigo de nós próprios. Não estragar as coisas. Paixão e gostar de ti. Dar beijinhos aos amigos. Amor é reciclar. Jardim de Infância de Santiago. Grupo 2.